casa fria, mas aqui dentro não chove. Quando a porta abre, vira dia. Quando fecha, a gente dorme. Dormimos numa cama geladinha, cada um na sua forminha. E pra sair daqui, tem que estalar, tem que torcer, tem que quebrar. Gelo quando a junta é duro de separar. Por isso nós gostamos de dizer que somos água, que somos gelo e temos orgulho, clá, clá, clá, clá, em ser.